Ligo 716 da web, a Infra acabou de mudar a posição no pátio 3. Fica atento aos sinalizadores. Eu tenho uma nova informação aqui que é a posição 612 aí do pátio 3. Tá ok, 71-612, vamos aguardar o sinalizador aqui. 71-616. Meia desça para 3.000 pés, ajuste altímetro 1.0, 1.3.2. Você desce para 3.000, 1.003. Com 606. Four, three, zero, 075 para 62060, voo 1714. 7-4, Vitor para sequenciamento, curva esquerda na Pro 360, desse mantenha o nível 050. Esquerda, 360, descendo para o 50, gol 1714. Localizador visual, gol 020. 020, autorizado sinal LS, chame a torre, no 86. Estrela, né? Noite. Controle, o gol 1643 para o Aduna. Não, negativo, mantém o perfil da Star Bom, seu número 3 na aproximação. Certo. O 606 desça para 2000 pés, autorizado sinal LS, reporte localizador. Desce para 2000, 606, reportará no localizador. 643, desça para 3000 pés, ajuste altímetro no 013. Como número 3, reporte estabilizado no curso localizador. Como ali? Gol no 7-4, desça para 4000 pés. O ajuste é 1013. 1013, 4000, gol no 7-4. 020, pista livre, pouso autorizado. Vento 190 graus com 14 nós. Ele pousa na 10, gol no 020. E reduza para 210 nós. Com mais um. No 643 para sequenciamento, mantenha presente proa. Vai manter a proa, 7-4, para interceptar o localizador, curva via direita na prua 050. Direita 050, voo 714, forma que reduziu para 200 nais. Sente. Está no curso do localizador, voo 605. 06, autorizado no final LS, chame a torre Salvador, no 862. 86, obrigado, bem, para aqui. Boa noite. Quando 643 desça para 2000 pés, 1013 o ajuste. Para interceptar o localizador, curve à esquerda e vai na proa 160, reporte estabilizado. Ou no 643. 160, 702 mil, voar estabilizado. 643. Ou no 714, curve à direita na proa 80 para interceptar o localizador e desça para 3000 pés. Direita proa 80 para 3000, voar 714. Varinha. Torre, gol 1606, boa noite. Boa noite, 1606, qual tem aproximação, informarei que está livre, número 2. Continua a aproximação, 1606. 0120, é a Solo agora às 44, bem-vindo, táxi à direita na minha escuta, prosseguindo Alfa, Kilo, Pátio 3, e após reporte para ingressar no pátio principal. Silvio Nativo, vai liberar Alfa, Kilo, Pátio 3, reporte para ingressar. 3.000 aguardando transferência, Gol 714. Salvador, Gol 902. Siga. Em o DLA 0150. Coluna 606, pista liberada, pouso autorizado, 110/10. 110/10, livre pouso, 606. No 9102, sim, 010 010 0110. Eu acho que é o que você falou, logo, 50 com 50 mesmo. Na escuta, prossiga. Não entendi essa DLA, sua escuta para 0150. Tem o QSL aqui 009. Eu vou checar o conceito do Recife, porque meu sistema aqui não estou sem nenhuma atualização. Vou checar o conceito do Recife, se tiver eu já pago a copa, ok? Ok, na escuta, 9102. Santri 2.2.6, acione identificação e chegada a mar e desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3. Ou no 643, chame a torre, 1.8.6.12, autorizado final LS. 2.2.6. Negativo, dona não, vou oitavo. Obrigado, uma ótima noite. Obrigado, bom pouso. Obrigado. Oi, Gol 643. 643, avistado, quando aproximação, informarei que está livre. 43. Torre, boa noite, Gol 714, com número 2, na aproximação, 6 milhas do esperto. Gol 9714, sinto tráfego de aproximação, repostação externa. Toma aí. Gol 1606, solo agora às 47, táxi à direita na minha escuta. Alfa Kilo, pátio 3, e reporte para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, desviado à direita, gol 1606. Copio, copio, Fernando. Gol 1643, vento 100 graus, 149, agora sim, pista liberada, pouso autorizado. Depois 643. 1020, pátio 3, pátio principal, porto 3. Porto 3? Isso, 03. E aí, boa noite. Escuta 9102, prossiga. Já cheguei com 100, já por sensorização. Só um minuto para a cópia, prepara da EL. Aguardando 4 para a saída da EL. 9102. Vai passar o externo embaixo e travado, como número 2, visual, gol 1714. 714, continue a aproximação, informarei, ficha livre. Guardando que está livre, 174. 43, solo agora os 50. À direita, táxi na escuta. Ao livrar, você seguir via Alfa, Quilho, pátio 3, e reportará para ingressar no pátio principal. Alfa, pátio 3, informará para ingressar no principal, Égua 3. Controle Salvador, então 3891 atingiu 160, não tem contato com o centro. 3891, identifique. Esse até o 040 e mantenha a Starbomb. O TAN 3891. 40 no Starbomb, identificou 3891. Gol 1714, muito obrigado. 1606, pátio 3, pátio principal, portão 05. Pátio 3, pátio principal, portão 05, gol 1606. Barulhos 340, decolando no zero, com curva pela direita, a roda via 350. Decolando no zero, curva à direita, desce da Dael, Leda, após Leda voa Bidev, ao intercepta o estero via, isso aí conforme após. 5172, transponder, controle opere 119, decimal 8. Autorizado Guarulhos 340. Operisco 50, decola da 10 direito, Dael, Leda e Dev, aerovia. 5172, transponder, controle 198. Correto, portão 10, time controlando para o puxa assinar. Tá pronto no 10. Quem no 10 está autorizado, time táxi. Livre, pois para assinamento, gol 9102. Salvador, gol 8805. Autorização Natal, está sempre em informação brava. 1643, participar pela minha reportão. Participar, 104, bem-vindo, táxi me escuta, livrar. Alfa Quilho, pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Sente na sua escuta, Alfa Quilho, pátio 3, 1714. 1805, Natal, já aprovado, 370, aceita? 370, positivo, prossegue. 370 autorizado, Natal, rota pisolão no zero, decola no zero, curva de, à esquerda, descida Puca, Zipar, subida Puca, transição Zipar, 5407, o transponder, controle opera em 1 no 9.8. Autorizado, Natal nível 370, via pisolão 10, decola, da 1-0, curva à esquerda, no perfil da Puca, transição Zipar. Transponder 5407, controle 198, ou 1805. Correto, 105, chama o pontão para o puxa, sei lá. Para quando pronto, gol 1805, obrigado. 714 vai ingressar a parte principal até o portão 04. Parte principal até o portão 04 na 714. Autorizado, LS-326? Emativo, esse autorizado final LS, reporte localizador. Para estabilizado, 3226. 3291, reduza para 210 nós. 210 nós. UX, Alfa, até o ponto de espera 10, reporte pronto, ajuste 103, podia confirmar o POB, o alternado e autonomia? 95 a bordo, 4 horas e 15, Galeão. Vai seguir táxi Juliette Alfa, ponto para 10, torre 286, 9102. Está confirmando o 95, tá vendo? 95. Portaria, 3891, para sequenciamento, mantenha presente pro limite ao localizador. Desça para 3000 pés, ajuste de altímetro no 0 no 3. É, pro 10-3000, limite localizador 3. Aí agora, se sua moto estivesse na portaria, sua moto estaria parada. D2000 autorizado final LS, chame agora a torre 1-8612. 8-6, obrigado. Boa noite. 3891, reduza para 1-7-0 nós, intercepte o localizador na proa 1-6-0. 1-6-0, reduzindo 1-7-0 nós, 3-8-9-1. Desça para 2000 pés, 1-0-1-3, ajuste. 2000. Salvador, boa noite, 3026, estabilizado LS, baixa retrovada, pista na pista. Sim, entrevistado, é posto passando externo, 3026. Bota na externa, 3026. Salvador, gol 9102, ponte para 90. Ok, estou com tráfego a 1,5 de... Confirme, cortou a mensagem. Estou com tráfego a 1 milha do externo. Você tem condições de alinhar e decolar sem parada? Afirmativo. Autorizado de imediato, 120 com 10. Alinha e decola imediato, 9102, função da 0. O avião estabilizou no localizador? Afirma. Reduza para aproximação, autorizado final IS, chame a torre 1186. Perdão, é. Sierra, 32 da VR, estabilizado. Gente, fala Maria Vista Livre, Boeing agora iniciando a decolagem. Valeu, 32 da VR. Então 3891, agora 5 milhas para o externo. Fim do tráfego, número 2, reporte passando externo. Espera. Vento 110 com 10, pouso autorizado. Pouso a 10, eu também. Eu vou no meio, eu levando 3, controle 1, 9, decimal 8, bom voo. 19, 8, boa noite. Controle Salvador, gol 9102, vai passar 2000 da EL. Salvador 7599, informação, número 230, para estar projetado. Gol 9102, contato radar na decolagem, suba e mantenha nível de voo 340, oi da EL. 340 da EL, na proa, 9102. Objeto 5899, acione identificação, chegada a mar e desça para 2000 pés, reporte estabilizado no curso localizador. 2000, a constelagem está para projetar, doutora? Autorizado, Itapes.